ajeita a sala, né? Faz aquele remanejamento que eu falei, aumenta o volume e deixa o resto com o DJ Marcante. Stay. Jade. É, esse instrumental que fica assim meio que bom, bum bum, o tempo todo. Mas é bacana pra caramba, hein? Tivemos aí também The Ones com Flawless, Ian Oliver Factory Extenders. Extenders, é complicado. Vino, vino. Mariah Carey, I Wanna Know What Love Is. Red Hot Chili Peppers, que diria Californication. Diana Ross e New Disco DJs, Upside Down. Isso é um clássico, hein? Começamos o set, esse set housezinho, devagarzinho, tranquilinho, né? Com Faith Evans, All Night Long. Esse foi o primeiro set do Flash House, da edição do Flash House de hoje. Então, segura a onda aí que já já vem o segundo bloco, tá? Você está ouvindo Flash House. A qualquer momento na programação da Rádio. Eu sou o rádio. Série especial. As melhores músicas. As melhores músicas. As melhores músicas. As melhores músicas. Em formas que você não está acostumado a ouvir. Que você não está acostumado a ouvir. É, está acostumado a ouvir. Especial. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. 18:38. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis e borracha. Conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono, soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono, a plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcasts. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra o seu podcast, além de várias outras funcionalidades que podem ajudar você no seu dia a dia. Conheça o Megafono, www.megafono.com.br. Crie sua conta e seu podcast poderá estar no ar em apenas 2 minutos. Megafono.com.br. Bolinhos de feijoada, carne seca com aipim, bacalhau, aquele petisco bacana e um chope bem gelado. Tá afim de uma happy hour? De uma noite bacana com música ao vivo? Venha ao Black Bar. A cada dia, uma promoção diferente. Rua Valdemir de Almeida Viana, 35, em frente ao CDL. Voltamos a apresentar Flash House. Olha o sininho. Bacana, hein? Diferente. Susan Vega. I am sitting in the morning, the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he pulls it only halfway. And right, you argue. He is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter. To the woman who has come in, she is shaking her umbrella. And the other way as they are. Sing their hellos and pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up a paper, there's a story of a doctor who had died while he was drinking. It is no one I've heard of. I'm turning to the horoscope, looking for the funnies. I'm feeling someone watching me, and so I raise my head.

Flash House.

Bee Gees Tragedy. Baltimore, Tarzan Boy, Carly Simon, You're So Vain. Nem parece um set do Flash House, hein? Começamos o segundo bloco com Susan Vega, Tom's Diner. Bacana, hein? Semana que vem, se Deus quiser, estarei de volta. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você. Flash House. Nove horas e oito minutos. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro, através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Enfim, seja bem-vindo. Boa noite. You were born in a small town. Always had dreams bigger than your brother, you know. Hit the road where it forks down. Make a decision, start from the gutter, you know. Big city life's fast lane living, but you never forgot your roots. Back in time, daddy's advice, baby, don't forget. How fragile.